Olá, sou Idineia Romiti, terapeuta holística, especializada em terapia de renascimento ou terapia da respiração. Trabalho também com a terapia floral, de Bach, aromaterapia, cromoterapia, reiki e com o coach pessoal online, ou treinamento pessoal online. Hoje eu vou trabalhar com vocês a meditação de aterramento. Vamos fazer nessa meditação uma limpeza das nossas crenças e uma reprogramação com novos padrões de consciência. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é anotar o que você quer para a sua vida. Como é que eu sei? Quem já trabalhou comigo já sabe como funciona. Quem é a primeira vez que está fazendo isso, então como é que eu sei o que eu quero para a minha vida? Para saber o que eu quero para a minha vida, primeiramente eu tenho que saber o que eu não quero. Então eu peço que você faça duas listas. Escreva, principalmente a mão, tá? Que aí você vai estar tirando realmente a mão, lápis e papel, tá? Você vai estar tirando do seu inconsciente, de você, de dentro de você mesmo, aquilo que você não quer mais na sua vida, e a partir disso você vai saber o que você quer para a sua vida, certo? Por exemplo, você está insatisfeito nesse emprego que você está. Então você não quer mais trabalhar desse jeito, nesse emprego, dessa maneira. Baseado nisso, você sabe o que você quer. Então o que você quer? Você quer um emprego assim, trabalhar assim, dessa forma. Tá? Então você vai fazer essas duas listas. Você pode, você que está ouvindo, pode desligar, parar a meditação agora. E depois que você escreveu, você continua aqui a meditação, ok? Vamos dar início à meditação de aterramento. Sente-se confortavelmente, deixe as pernas descruzadas, braços soltos em cima de suas pernas, tá? Procure ir relaxando a cada respiração. Comece respirando, tá? Respire profundamente, faça respirações abdominal. Enche a barriga, enche o coração, né, a parte aqui em cima. E solta o ar, deixa o ar sair. Ao sair o ar, ao expirar, relaxa todo o seu corpo. Continue esse processo de respiração. Respira, solta, relaxa a barriga, relaxa os ombros. Relaxa o pescoço e a área da garganta. Relaxa a boca, a língua dentro da boca. Isso, vai relaxando. A cada respiração você vai relaxando mais e mais. Entre num espaço de não esforço e tranquilidade. Sinta o fluxo da sua respiração. Isso, muito bem. Continue respirando, relaxando, solte, deixe a tensão, largue, libere, se solte. Sinta o seu contato com a terra. Sinta os seus pés firmes à terra, ao chão. E a partir dos seus pés, os nossos pés, a gente tem chakras. Então você vai imaginar que através dos seus pés entra pelo chakra dos pés a energia da terra. Ela sobe pelos seus pés e vem subindo até o teu chakra básico, que é entre as genitais. E você recebe essa energia da terra, que vai indo até seu coração, preenchendo o teu corpo através do teu coração, todo o teu ser. Isso, muito bem. Agora no teu chakra básico, você vai imaginar, agora vai usar da sua imaginação, imaginar o seu cordão de aterramento, que do teu chakra básico, entre as suas genitais, sai um cordão, como que uma raiz de árvore, que vai saindo do teu chakra básico, atravessa a cadeira onde você está sentada, vai descendo, atravessa o chão, atravessa a terra e vai indo, indo, indo cada vez mais fundo pela terra, indo, indo, indo, indo, indo, até encontrar o centro da terra. Esse cordão, como vem da terra, é um cordão de aterramento, terra, pode ser na cor verde, há vários tons de verde. Sinta aquele que mais tem a ver com você agora, a cor do cordão de aterramento, que vai do seu chakra, sai do seu chakra básico e vai até o centro da terra. Como uma raiz. E essa raiz, ao chegar no centro da terra, se liga a uma bola de ferro, como uma bola de ferro, só que essa bola de ferro está quente, com fogo, então ela está vermelha de fogo. O teu cordão se gruda a esta bola de ferro quente. Isso. Muito bem. Agora você está com o teu cordão de aterramento. Você vai dirigir a sua atenção para o topo de sua cabeça. E acima dela vai imaginar uma coluna de luz que pode ser na cor dourada, que é a cor crística. E vai imaginar que a cada respiração você se enche desta energia que vem do teu verdadeiro ser. Respira profundamente, receba a energia da coluna de luz do seu verdadeiro ser na cor dourada, que preenche todo o seu corpo a partir do seu coração. Isso, continua respirando mais uma vez, sentindo esta sensação. Muito bem. Agora, perceba como essa energia preenche todo o seu ser e vai além dos limites do seu corpo. Isso. Você sente uma paz muito grande. Então você está conectado agora com o seu eu sou. Então a gente vai trabalhar juntos com o seu eu sou, com o seu eu superior agora. Respire e diga: eu sou. Muito bem. Agora a gente vai trabalhar com aquilo tudo que são as crenças, que é aquilo que você precisa liberar, para fazer a limpeza das crenças. Vamos trabalhar com tudo aquilo que você escreveu na primeira lista, tudo aquilo que você não quer mais na sua vida. Então, nesse momento, lembre daquilo que você escreveu na sua lista, ou então leia um por um dos itens que você escreveu e sinta isso no seu ser. Sinta se dói alguma parte em você, no teu corpo, quando você sente isso que não quer mais. Se você sente uma tensão nos ombros, no estômago, alguma dor em algum local, algum incômodo no peito, um aperto. A cabeça que dói, sinta se você sente algo em seu corpo ou algum incômodo emocional, mental, que te incomoda. Então vamos imaginar que nesses locais onde você sente o desconforto, isso tudo vai estar sendo marcado pelo seu eu sou, pelo teu eu superior, com a cor vermelho. E você vai respirando suavemente e liberando através do seu cordão de aterramento, com a ajuda do seu eu sou, do seu eu superior. Isso, muito bem. Limpando agora, limpa isso, deixa ir. Então, tudo onde está em vermelho, todo no seu corpo, e toda essa impressão que foi impregnada em você através dessas crenças, porque aquilo tudo que está fora de nós, algum desconforto, alguma coisa de que não gostamos, que não está indo bem, está presa em nosso corpo. Então precisamos liberar para que o novo possa surgir de dentro para fora. Então, respirando, imagine descendo esse vermelho, indo pelo seu cordão de aterramento através do chakra básico, e vai indo até chegar no centro da Terra, naquela bola de ferro quente, onde está ligado o seu cordão de aterramento. E lá tudo é transmutado. Você tem o apoio, ajuda da Mãe Terra. Ok. Continue respirando, sentindo o que não quer mais em você e deixando ir, limpando. Deixe ir agora. Se desapegando, se libertando agora, se desidentificando com a ajuda do seu eu superior e da divindade em você. Ok? Continue, deixe ir agora. Veja a ansiedade, o medo, a preocupação, a insônia, o desânimo, o fracasso. Mas veja também situações que você vivencia. Deixe ir, libere agora. Continua liberando tudo aquilo que não te serve mais. Ok? Muito bem. Agora que está sendo liberado, respire, continue respirando suavemente, profundo. E imagine a cor do seu eu sou, a cor dourada do seu eu superior, preenchendo principalmente esses lugares onde estavam marcados em seu corpo em vermelho. Sinta-se essas partes sendo preenchidas com a nova energia daquilo que você precisa. Receba essa energia, respire e sinta essa energia em todo o seu ser. Essa energia preenche todo o seu corpo a partir do seu coração e vai indo para baixo, em direção à Terra, através do seu cordão de aterramento. E essa energia na cor dourada te protege, te ajuda, te dá o suporte, o apoio de que você precisa nesse momento. E nesse momento você liberou tudo aquilo que você estava pronto para liberar, para libertar e deixar ir. Está sendo preenchido com esta nova energia de boas vibrações, de proteção, de suporte e apoio de tudo que precisa para seu novo padrão de consciência. Ok? Preenchido com essa luz dourada dentro e fora de você, deixando essa energia ir pelo cordão de aterramento até o centro da Terra. Ok? Muito bem. Vamos reprogramar um novo padrão, novos padrões de consciência agora, que é tudo aquilo que então você escreveu na segunda lista, que é tudo aquilo que você quer para a sua vida. Vamos reprogramar os novos padrões de consciência, que é tudo aquilo que você quer para a sua vida, que escreveu na segunda lista. Ok? Muito bem. Continue centrado e alinhado com seu verdadeiro ser, com o cordão de aterramento, o centro da Terra. Primeiramente, vamos ver o seu cordão de aterramento. Muitos de vocês talvez não conseguiram fazer com que o cordão chegasse até o centro da Terra. Não conseguem ver, ou ele tem raízes que vai para um lado, para o outro, várias raízes, ou está bem fininho, ou está cheio de nozinhos. Então, peça agora para o teu eu superior que te ajude a conduzir o seu cordão de aterramento do teu chakra básico até o centro da Terra, e que te ajude protegendo, enviando essa energia dourada que passa dentro, fora do seu cordão de aterramento e vai preenchendo, vai indo, saindo do seu chakra básico, atravessando a cadeira, atravessando o chão, a terra, indo pela terra até eu chegar ao centro da Terra, nesta bola de fogo, de ferro, de fogo quente. Então o seu eu superior conduz e faz chegar até lá e se grudar. E tudo, mesmo assim, foi limpado. E essa energia te protege, te ajuda. Ok? Muito bem. Agora vamos fazer a reprogramação do seu novo padrão de consciência, ou novos padrões de consciência. Ok? Então agora, eu quero que você olhe para a sua lista, se você lembra, você não precisa abrir os seus olhos para isso, senão você pode pegar a lista, ler para você e imaginar isso agora no presente, acontecendo na sua vida agora, já. Use da sua visualização e imaginação. E imagine agora tudo aquilo que você escreveu, que você quer para a sua vida, acontecendo aqui e agora no presente. Imagine isso em você, imagine como você se sente, isso em seu corpo, como é bom, como é gostoso. Eu não sei o que você precisa, o que você quer para a sua vida, mas imagina como é bom, você está se sentindo saudável agora, você está se sentindo completamente bem, feliz, não amanhã, agora, porque a vida acontece agora, aqui e agora. Eu posso planejar o meu futuro, mas é agora que eu vou ter um futuro melhor. É agora que a vida está acontecendo, é aqui e agora, no presente. Então imagina todas essas afirmações que você escreveu a respeito do que você quer para a sua vida agora. Eu tenho uma saúde perfeita. Agora eu tenho. Então imagine você completamente saudável. A cada dia que passa eu estou mais e mais saudável. A cada dia que passa o meu relacionamento com aquela pessoa é de mais alegria, de confiança. Tenho um emprego maravilhoso, trabalho com pessoas de que eu gosto muito. Sou bem remunerada no meu trabalho. Eu falo inglês fluente agora. Tudo acontece para o meu maior bem. Minha garganta se sente melhor a cada dia. Cada dia que passa, eu faço as pazes com os meus sentimentos e me sinto bem. A cada dia que passa, eu me sinto mais feliz com o meu corpo. Então vamos lá, vai reprogramando e vai sentindo no teu ser como é bom. Vai imaginando, visualizando o seu novo trabalho, o seu trabalho melhor, o seu aumento de salário. Vai imaginando o seu sucesso profissional, a sua prosperidade financeira aumentada. Você atendendo mais clientes, tendo mais vendas, tendo sucesso no que faz. Sendo respeitado, amado, querido nos seus relacionamentos, sendo bom com as pessoas sendo bons com você, comendo alimentos saudáveis e tendo assim um corpo saudável, esbelto. Agora é o teu momento de sentir isso em você. Sinta, imagine, visualize, use dos sentidos, do cheiro, do sabor, de tudo, da visão para ver, para sentir, do tato, de tudo. O seu carro novo. Você tendo mais espiritualidade, tendo mais autoconhecimento agora, conhecendo mais como você funciona. Tomando decisões com facilidade. Se sentindo bem sozinho. Estando pronto para qualquer situação que aconteça, você sabe lidar com você. Ok? Muito bem. Depois você pode continuar, você pode rever essa meditação e você pode colocar mais coisas, ficar mais tempo visualizando, imaginando e criando agora essa nova reprogramação, um novo padrão de consciência. Ok? Sendo que é isso que você escolhe a partir de agora para a sua vida. Certo? Então, por todo esse novo padrão, né, dá uma olhada rapidinho em tudo isso, com rapidez, assim, tudo isso que você quer em você, sentindo em você. Imagina cada coisa ali de uma forma rápida, acontecendo, você tendo, sendo isso tudo agora. Ok? Deu mais uma olhada rapidinho, certo? E agora você diz assim: eu não sei como tudo isso acontece na minha vida agora, mas eu sei que isso tudo é possível. E eu me sinto completa, realizada, abençoada. Muito obrigada. Ok? Muito bem. Inspire profundamente novamente. Muito bem. Respire fundo. Isso. Respire, relaxe e sinta-se muito bem. Completamente relaxado, bem, livre, em paz e reprogramado com tudo aquilo de bom que você quer para sua vida, sentindo-se merecedor de todas essas coisas. Ok? É isso, depois você pode estar fazendo novamente essa reprogramação, essa limpeza e reprogramação, quantas vezes você quiser. Quanto mais você fizer, mais você vai ficando melhor e melhor. Ok? Então hoje é isso. É para você limpar, reprogramar, aproveitando todo o potencial que você tem dentro de você para fazer isso. De uma forma muito simples, muito fácil, com a ajuda do teu eu sou que está aí dentro de você, esse poder se encontra dentro de ti para te ajudar em tudo aquilo de que você precisa e necessita. Basta acessar esse poder, se conhecer a cada dia mais e mais. Ok? Então, você esteve comigo, Edineia Romit, terapeuta holística e coach pessoal. Convido você a visitar o blog, a conhecer os meus trabalhos através da internet, também presencial, e quiser fazer algum trabalho comigo, por favor, entre em contato. Deixe seu comentário, envie, indique pessoas para ouvir essa meditação, né, se te fez bem, e ouça quantas vezes você quiser, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus. Namastê.